Federal 99-70, dois ataques via Alfa Kilo, parte 3, a posição é 08. Alfa Kilo, parte 3, 08. O Céu 9970, por gentileza, faz apenas um check em equipamento rádio, que transmissão muito baixo. Continua baixo? Afirmativo, muito baixo, senhor. Por isso é que a cena entra no... Vou no 642, vai guardar o número 2 no setor. 1-0, pronto para decolagem. Azul 40-40, decolagem autorizada, dá 1-0, o vento, ano 00 graus, 079. Depois do 1-0, azul 4-0-4-0. Escuta, companhia 04, já está dando início ao pushback. Bom dia, desça para 2000 pés, chegada monte e ajuste no 0-4. 1-0-4, passarelo. Chegada monte, desça para 2000. Para o táxi, voo 1804, está com 174 agora, 3:30, Campinas, Alberto. Fez o táxi via pátio, hoje na sua direita, via Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 1-8-9-5, o ajuste 1-0-4, voo 1804, boa viagem. Pode ser a Índia 18, mas... 040, contato radar, subo 340. 340, 4040, azul. Tô 3171, chame Recife 1251. Recife 251, tá 3171, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, vou Onostat 105, está no portão 2, para Alfa de Lima. Onostat 105, informação Foxtrot, ajuste 1014, aguarde cópia. Salvador, Salvador, muito bom dia, vou 1897, cliente da Foxtrot, para autorização. 1897, número 2 para cópia, aguarde um minuto. Aguarda. 715, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decolada pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5163 e o controle Salvador 120.8. Tenente autorizado para Brasília, apesar do 17, nível 360, Arbor, Elefa. Decolada 10, com curva à direita, 163, 24, 208, ao controle. Correto, em ponto, gol no 715. Tamarim. Bom, 642, aguarde, senhor. 642 vai aguardar a passagem do Airbus da Avianca Calda, posto autorizado acionamento. Pushback coordenação aqui pelo sol, Shantax. Gente, após a passagem do Xanara, está autorizado na 3 da 642. Salvador, o trip 9963, pronto para o pushback acionamento. 9963, apenas confirmando, está no pátio 3, posição 05. Quirón. A gente está autorizado, pushback, informa o senhor que o senhor será o número 2 no táxi, ok? Autorizado, push, estaremos o número 2 para o táxi, trip 9963. Salvador, é o 962, vamos para o táxi, ó. 3 horas de frente de automobil, alternando Guarulhos, céu bem, 154. Autorizado táxi via parte principal em Índia, no ponto de espera pista no 0, estou em 1 no 8, decimal 95, ajustando no 0 no 4, acho que na 62 no 1. Via parte principal, fica ponto de espera no 0, estou em 1 no 8, decimal 95, com 14, acho que na 62 no 1. Drone Salvador, bom dia, voo no 804. 804, contato reverso do 360. Gente, sobe 360, 804. Prevista para o Gol 897. Gol 897, está pronto para a cópia? Está pronto. Autorizado, Salvador com fins via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda direto bridge, onde intercepta a aerovia. Decola pista 10, com a primeira curva à direita. Transponder 5165. E o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 360 para confins. Decola da 10 com curva à direita. A saída da Euleda Bridge. Upeso 16. Transponder 5165. Controle 120 decimal 8. Quando jogou no 897. Correto, chama pronto, gol no 897. Chama na 897. Posicionamento no 5, gol 607. Autorizado, chama para o táxi, voo no 697, gol no 607. É como ataque, 607. Oi, Salvador, Oxenar 62 no mundo, próximo ponto de espera da 104. Oxenar 62 no mundo, 7, bom dia, alinha e manter a 10. Mantém 9-0, acho que 62 ou não. O gol no 642 está autorizado, pushback para o táxi. 42. Trip 9963, confirmando que o senhor apenas o táxi, o senhor será o número 3 agora. Nós 963. 962, 1-1, decolagem autorizada da 1-0, o vento 90 graus, 079. Tem que ver se é decolagem da 1-0, 62, 1-1. Azul 4040, chame Recife 1251. Recife 1-0-0, bom dia. Adoro, trip 9963, está com 2 a bordo, alternando Montes Claros e 5 horas de autonomia, pronto para o táxi, como número 3. Gente, o trip 9963 vai ser com o número 3, via parte principal, Índia, no ponto de espera da pista 1-0, vai chamar a torre 1-8, decimal 95, ajustando 1-0 no 4, trip 9963, boa viagem. Obrigado, um bom trabalho, chama no 18.95 no ponto de espera, 35.95. 621, decolado aos 4.2, chame o controle, 120.8. Gente, controle 2.8, chame 62 ou não? Uno 804, chame centro Recife, 1251. 1251-804. Controle Salvador, bom dia, Oxalana 62 ou no ano. Saída da Euleda, cruza 1500. 62 ou no ano, contato radar, sobeu 360. Gente, sobeu 360, Oxalana 62 ou no ano. Eita, Índia, ponto de espera 1895, a torre, obrigado, bom dia, bom trabalho. DLS 1014. DLS é ajustado 1014, eu passaria do 2223. For good morning, Foxtrot is information, 281014, send by security. I would kindly request level 130, Jorek Ajur, 130, have contact with departure if possible. Affirmative, sir, trip 5514, flight level 130, wait to coordination with center, okay? Alright, I think you're lost. Norte, Gol 607, POB 184, autonomia 355, Altena Galeão. 3 ataques e Apacho em Índia, no ponto de espera da pista 0, com a torre 1-8-95, ajustando no 0-4, Gol 1-607, boa viagem. Apacho em Índia, 295, AMI 14, 1-607, bom dia. Bom dia, Gol no 607, alinhar e manter, 1-0. Alinhar e manter no 0, 607. 5-7, posição 10, posição 10, posição 10. Autorizado, chame táxi, 3-5-7. 3-5-7. Solo 3-8-9-0, pushback acionamento, posição 9. 8-9-0, número 2 no setor. Tráfego da companhia no 10, solicitou o pushback, tá ok? O sinal com o número 2, daqui a instante será autorizado. Sem problema, a nossa escuta agora, vem cá. 642, decolado aos 45, chame o controle 120.8. Bom dia, obrigado. Tá. 3597. Prossiga até o 3597. Se você quiser liberar a nave da companhia do 9 aí, simultâneo com a nossa, a partir dele fica mais rápido que a nossa, não tem o menor problema. É, tio, não tem como fazer simultâneo devido ao espaço do pátio, que se desse eu faria, solicitaria os senhores fazer simultâneo, mas não tem como fazer simultâneo devido ao espaço. Ah, tá bom. Obrigado, amigo. Salvador, bom dia, o passaredo 2223 baixou e travou 8 milhas. Gente, o 2223 continue na final, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. 1014-2223. Skulk 0260 and Salvador Departure Control 120.8. Level 130, Sierra Cajun, 12677, departure runway 10 at Conde, Quark 0260 and departure at 120 small i5514. Flatio just confirmed after departure, take off runway 10, left turn, okay? Sure, at Conde. Trial Santana. 35514, reach back, correct, report ready for pushback and setup. Passarei 2223, pistão no zero livre, autorizado pouso, vento 90 graus, 079. 90.7, obrigado. Voo no 607, decolado aos 48, chame o controle, 120.8. 608, obrigado, bom dia. Boa. Bom dia, contato radar, subo 360. O senhor está pedindo se ele se vai direto Leda. Por exato. Salvador, o gol 1715 no portão 2 para pushback acionar. Gol 1715, vai aguardar? Após a passagem da voz da TAN, a cauda está autorizado o pushback, olha só aqui, só chama para o táxi, ok? Certo, após a aeronave da TAM, está livre o pushback, chama lá para o táxi. 3597, táxi que eu vi 131, 4 horas e 30, até na caminho. Pois é, táxi, a parte principal em Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste 1-0 no 4, 3597, boa viagem. 3597, boa. 3890, após a passagem do tráfego da companhia Calda, está autorizado o acionamento. Pushback, coordenação, equipe de sol, chame táxi. Afirmativo, livre pushback, acionamento, reporta táxi, 3890. Bom dia, trip 9963, após o passaredo, a curta final, alinhar e manter a 1-0. Após a passagem, alinhar e manter trip 9963. progressivo. Pro 200, Corvo, tá falando 230, sir. Autorizado, chefe. Direita, 1219, ao ligar. Vai. Bono 715, autorizado, chama o táxi. Táxi, Bono 5, reportará para o táxi. Bom dia. Bom dia, tá 3517, mantém o ponto de espera. Mantém. Trip 9963, decolagem autorizada da 1-0, vento 100 graus, red proa com 99. Iniciando a decolagem, Trip 9963. Juliette, Cogina. Alfa, reporte antes da Juliette, ok? O portão previsto é Cogina remota 1-4, é a posição? Vai aguardar apenas a passagem da Airbus da TAM e dando, vai dar início ao táxi. Daqui a instante está no através do portão de número 10 agora. Ah, positivo, eu reporto na Alfa Antifa Juliette, chama. Taxi 3890, Uno 16 bordo, 4 horas de autonomia, treinando Fortaleza. Autorizado táxi, via pátio, principal em Índia, no ponto de espera, pistola 014, Uno 18, decimal 95, faz ajuste 10 no 4, 3890, vai ter com o número 2, vai dar guarda o Boeing da Gol, através do 04. Afirmativo, 10 no 4, via pátio em Índia, 1895, lá no ponto de espera número 2. Obrigado, tenha um bom dia. Trip 9963, contato radar direto Conquista. Direto Conquista, Trip 9963, grato. Do Juliette, remota 1-4, passaria 2223. Tá 3597, torre. 3597. O senhor tem condições de modificar sua subida para Elefa com curva à esquerda? O senhor decola de imediato para evitar uma vetoração aí na sequência. Ativo, alterando o perfil. Então, subida Elefa após curvar à esquerda. E em Elefa, intercept Bezulu 1-7, está autorizada a decolagem da 1-0. O vento 90 graus, 079, está 3517. Autorizada a linha decolada 1-0, está 3517. Perfeito Elefa, curva à esquerda. Para o táxi, gol 1715, autonomia de 3 horas e 55, alternando primário Campinas, 188 a bordo. Já táxi à direita via Índia, ponto de espera 14-1895, ajustando 1014, gol 1795, boa viagem. 7, repassarei no ponto de espera 1895-14, obrigado, bom trabalho. Gol 514, request portion da zona 3. E passava um só clear, push back and set up, report right to tech. Cliente, tá 3597. Negativo, passe 2223, apenas fique atento ao airbus da TAM, ok? Não, o TAM já caminhou mais perto do gol aí, aí dá pra passar. Estimativa autorizado, Juliette, remota 1-4, passe 2223. Obrigado. Bom dia, Sol Salvador, aqui é o Azul Alpha Yankee X-Ray. Prossiga Azul Alpha Yankee X-Ray. Solicitamos na medida do possível revocar a aeronave Honda no Pátio 3 até a posição 3 do Pátio Principal. Diego, 1-7 no 5, ponto de espera, pão. Alinha e manter, 1-0, gol no 7 no 5. Alinha e manter. 3-5 no 7, decolando ao 5-7, controle 120.8. Controle Salvador, Antena 35 no 7, bom dia, decolou na Elefa. 35 no 7, bom dia, contato radar, supra nível 360, perfil Elefa. 360 Elefa. Ok, no aguardo. Solo Salvador, bom dia, CK 6570 para autorização. Chicago 6570. Formação Foxtrot, ajuste 1014, aguarde cópia. Guardando cópia, 6570. Sete, 1-5, decolagem autorizada da 1-0, o vento é 90 graus, 1079. Livre da colagem, gol 1-7. Torre Salvador, um bom dia, TAM 3890, ponto de espera da 1-0 para nós. TAM 3890, sente, alinhar e manter após o gol. Ali mantém após a decolagem do gol, TAM 3890. Decimal 95. QNH 104, 355-14, have a nice flight. Alright, 3 got taxi approved, I press 3 and 9, notify India to hold point 10, tower 11, I tell 95. Have a pleasant morning, sir. Nothing more. Solo, go 1-8, 97, 1-1, para o Go 1-8-9-7, no 11, autorizado, chame taxi. Chamar taxi 8-9-7. Alpha Yankee X-Ray, Azul Alpha Yankee X-Ray, está autorizado o reboque. Reboque para ingressar no pátio principal, Alpha Yankee X-Ray. Portará para ingresso no pátio principal, Azul Alpha Yankee X-Ray. Salvador Grounded, good morning, TAM 31, Mach 3, Pat Level 3, Sol 0, Tio Galeão Airport. I have Foxtrot information. Ok, TAM 2153, Foxtrot is information, connect 1014, we send by TPRNC, ok, number 2. Roger, TAM 3153. 5 decolador 59, controle 120, 8, bom voo, boa semana. 208, bom trabalho.